No dia 20 de março, junto com a programação de aniversário dos 86 anos de Gaspar, vai acontecer o juramento à bandeira para os jovens dispensados da classe de 2001 que fizeram o alistamento militar no ano de 2019. Esse juramento à bandeira vai ser realizado junto ao prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar. Nós vamos conversar agora com a Cristiane Costa Pamplona, que é a secretária da Junta Militar, para sabermos mais detalhes dessa informação. Cristiane, então, a partir de agora, os jovens dispensados e nascidos em 2001 terão que fazer o juramento à bandeira no próximo dia 20 aqui na Prefeitura. Correto. A gente teve o alistamento do ano de 2019. Alguns jovens já foram dispensados em setembro. Fizemos o juramento na seleção. Os demais que ficaram aptos e o sistema e mesmo o batalhão agora em fevereiro ficaram dispensados, deverão solicitar o seu documento militar aqui na Junta, na Prefeitura, e o juramento será realizado no dia 20 de março, às 8:30 da manhã, aqui no prédio da Prefeitura. Qual será a roupa que o jovem deverá vir para fazer esse juramento? A mesma roupa que eles vão para a seleção. Camiseta branca, calça jeans, um calçado fechado. Informo que todos os jovens que não fizeram o juramento e não solicitaram esse documento, deverão solicitar primeiro o documento, porque existe uma taxa, a taxa do documento, e esses irão receber no dia 20 de março, mediante juramento, o seu documento de dispensa militar. O documento só sai após o juramento à bandeira? Isso. O jovem que prestou a seleção, foi dispensado e ainda não possui o seu documento, ele precisa passar por um juramento, juramento à bandeira, para ter seu documento militar. E quantos jovens são esperados para esse juramento à bandeira nacional no dia 20? Aproximadamente uns 80 jovens. Porque a maioria já foi dispensado em setembro. A gente tinha um percentual que ficou apto. A gente tem a informação que de 10 a 15 jovens entraram para servir no batalhão nesse ano de 2020 e os demais ficaram dispensados. E a partir do juramento à bandeira, em quantos dias fica pronto o documento? Se eles vierem buscar a taxa antes do dia 20, no dia 20, quando fizerem o juramento, eles recebem esse documento na hora. Se eles vierem só fazer o juramento e posterior pagar a taxa, demora uma semana. Cristiane, para os pais que estão nos ouvindo e os jovens também, qual a importância do documento militar da dispensa também para o jovem? Esse documento militar é obrigatório por lei o homem possuir ele até 45 anos. Para ele conseguir um trabalho, o título de eleitor, passaporte, é obrigatório por lei o homem apresentar o documento militar. Cristiane, esse juramento à bandeira será feito pelos oficiais do 23BI? Isso, vai ser feito pelo novo tenente, né? O tenente Roger, que é o novo tenente do batalhão, e será feito por ele. Nós conversamos com a Cristiane Costa Pamplona, secretária da Junta Militar de Gaspar, nos falando sobre o juramento à bandeira que será realizado para os jovens da classe de 2001 que fizeram alistamento em 2019. Esse juramento à bandeira será no dia 20 de março, na sede da Prefeitura, no auditório da DITRAN. Da Junta Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.